saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Fernanda Alves. Horas e 6 minutos, cá estamos de regresso para esta segunda hora de mini saia e salto alto. Hoje, comigo, Fernanda Alves, e temos também já na nossa companhia a nutricionista Lisa Gomes Afonso. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Então hoje continuamos com este tema, mitos alimentares, não é? Exatamente. E já lançamos uma questão, porque vamos falar de alimentos afrodisíacos. E um dos alimentos de que se fala muito é precisamente o piripiri. Os homens gostam de coisas picantes, porquê que será? Será que é mesmo afrodisíaco? Nós estamos à espera das vossas respostas. É, exatamente. Podem participar, podem dar a sua opinião através do Facebook da Rádio 5 ou então enviar mensagem para o 967607903. Se não quiser participar, ouça então as informações que lhe vamos dar aqui neste mini saia salto alto, porque não vamos falar só de alimentos afrodisíacos, há também muitos outros temas para falarmos, ditos antigos também, e um dos ditos antigos tem a ver com a laranja, de comer ou não à noite. Portanto, isso também é uma questão que vamos abordar ao longo deste programa, e não só. Por isso, há bons motivos para ficares bem ligado aos 100.8 da Rádio 5. Então, doutora Lisa, o piripiri é ou não é afrodisíaco? Será que é mesmo afrodisíaco? É assim. Ele tem um efeito vasodilatador, e porque isto acontece, vai aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, diminuir a tensão arterial e logo melhorar a circulação sanguínea. E, portanto, daí melhora também a função sexual. Tal como este, temos outros. Acho que se calhar é do interesse dos nossos ouvintes. Mas o piripiri é de facto um dos condimentos que utilizamos muitas vezes em datas específicas, por exemplo, no Dia dos Namorados. Quando, exatamente, procuramos receitas afrodisíacas, lá está sempre o piripiri que tem, presente. Exatamente. Mas não só. Mas não só, por exemplo, também falamos muito do chocolate com morangos. Poderá ser uma, para além de ser uma combinação fantástica em termos de sabor, poderá ter também aqui um efeito afrodisíaco. Portanto, o chocolate, e nomeadamente de preferir isso, nós já falamos noutros programas, o chocolate preto e um chocolate que tenha uma menor quantidade de açúcar, maior percentagem de cacau, ele é rico em fenilalanina e, portanto, vai melhorar a nossa disposição e vai nos despertar um pouco. E também é rico em serotonina, ou seja, estimula a área do prazer no cérebro. Portanto, tem aqui uma função tanto de nos dar alguma boa disposição, como também de estímulo em termos cerebrais da área do prazer. Portanto, combinado com morangos, que eu acho que será, em termos de sabor, uma ótima combinação. Exatamente. Tem também aqui um efeito provado em termos de aumento da função sexual. Já temos então o piripiri, o chocolate, exatamente, os morangos. Se quisermos optar assim por alguns alimentos mais ricos em proteína, por exemplo, para um jantar, podemos fazer umas ostras. E as ostras são muito conhecidas também por esta sua capacidade, porque elas são ricas em zinco e em selênio. E o zinco, por um lado, vai ser importante tanto para a produção do esperma como também para a saúde do sêmen. O selênio, por outro lado, vai melhorar a fertilidade e vai também aumentar o desempenho sexual. Portanto, temos aqui dois nutrientes que existem em grande percentagem nas ostras e que são responsáveis realmente por esta sua capacidade. E então, a minha questão é, ostras cruas ou cozinhadas? Cozinhadas. Não perdem o efeito por serem cozinhadas. Uhum. Portanto, umas ostras cozinhadas. Podemos também optar pelo atum, falando de alimentos mais ricos em proteína. Atum é ótimo em termos de nutrientes nutricionais, porque ele, para além de ter também o zinco e o selênio, que tem os efeitos que já referimos em relação às ostras, tem também vitamina B12, vitamina B3, é rica em proteínas, como todos sabemos, e possui também os ácidos gordos essenciais ômega 3, que tanto se fala. Portanto, não falando apenas aqui do seu poder afrodisíaco, o atum, como tem aqui uma gordura que é poliinsaturada, vai também ajudar a reduzir o colesterol. Portanto, vai ser um bom alimento para quem quer melhorar a saúde do seu coração. E é considerado um dos alimentos que vai também incentivar aqui e promover a nossa função sexual, porque aumenta também a produção de esperma e fortalece a libido por todos estes nutrientes que eu acabei de referir. Portanto, não só é benéfico para o colesterol, exatamente, vai é fortalecer ótimo. O coração, que convém para estas exatamente. Situações, não é? Momentos que queremos que sejam românticos. Fortalece o coração nos dois sentidos. Portanto, reduz o colesterol e vai ajudar aqui o nosso coração a ter mais saúde. E por outro lado, também tem aqui um poder afrodisíaco e, portanto, também podemos por aí dizer que ajuda na saúde do nosso coração. Portanto, são apenas algumas sugestões de alimentos afrodisíacos: as ostras, o atum, o chocolate, os morangos. Temos mais. E o piripiri. E ainda há mais. Ainda meu Deus. Mais. Meu Deus. É porque eu venho sempre aqui, agora nas últimas duas sessões em que falamos de mitos alimentares, eu vim sempre aqui dizer não, é errado. Então, hoje decidi trazer aqui um extra, alguma informação que deixe os nossos ouvintes contentes. Eu penso que neste momento os nossos ouvintes, mulheres e homens, se calhar os homens estão ainda mais interessados. Eu acho que eles devem estar a mudar a lista ideias. De compras da semana, eu não penso é? Que sim, eu penso que sim. E o que mais eles poderão acrescentar nessa lista? Outros alimentos que também são muito saudáveis em termos nutricionais e que têm aqui esta função também são o tomate, as sementes de sésamo e o figo. O tomate, porque tem beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, e portanto é essencial para a produção tanto de hormonas masculinas como femininas e portanto promove também a fertilidade. Por outro lado, as sementes de sésamo são chamadas sementes sensuais. Elas são ricas em cálcio, ferro, magnésio, têm também o ômega 3 e ômega 6, do que falamos para, no caso do atum. Têm também selênio, zinco e vitamina E. E, portanto, também são muito boas para o coração nos dois sentidos. Têm aqui um poder afrodisíaco, que também promove a libido. E, por outro lado, também têm um bom efeito para a redução do colesterol. Elas podem, por exemplo, ser trituradas e até misturadas no iogurte, vamos supor. Portanto, será uma boa opção, aqui uma sugestão para quem come iogurte, comprar sementes de sésamo, que hoje em dia já se vendem em quase todos os supermercados, na parte dietética. Uhum. Portanto, e depois triturá-las e colocar ou dentro então, do iogurte. Se preferir, trincá-las. Exatamente. Um pouco mais de trabalho, mas sem trabalho nada feito. É, mas trituradas, o efeito é ainda mais potenciado. Uhum. Portanto, se puderem ser trituradas, ótimo. Depois o fígado é rico também em beta-caroteno e vitamina C. Portanto, a vitamina C, sendo um antioxidante, vai reduzir o stress. O beta-caroteno contribui também para a produção de hormonas, como já falamos, tanto masculinas como femininas, e, portanto, tem aqui também um bom efeito. Uhum. Cuidado com as calorias e com o açúcar, porque o fígado é uma das frutas mais doces. Serão 3 figos a equivaler a uma peça de fruta. Estamos Mas será aqui uma ótima opção. Figos. Exatamente. E há assim o figo pingo de mel, que é muito delícia. Saboroso, uma delícia. Hoje começamos aqui, antes de entrarmos no ar, já começamos a falar de comida. Exatamente. E vamos continuar a falar de comida. Há também, penso eu, ervas aromáticas. Exatamente. Que também são afrodisíacos e são um ótimo substituto do sal, por exemplo. Vamos falar, não de ervas, mas aqui mais uma especiaria que é é, uhum, que tem aqui um efeito também promotor da libido, que é o açafrão. Aliás, ela tornou-se numa das especiarias mais caras exatamente por esta fama, uhum, de poder afrodisíaco. Agora, cuidado, porque é importante que seja a semente de açafrão, que seja mesmo oriunda da planta asiática, que se chama Crocus sativus. É um nome técnico. E este sim possui um alto poder estimulante da libido masculina. Portanto, o açafrão. Quando utilizamos açafrão, não precisamos de adicionar sal. Uhum. Porque já é uma especiaria que dá um sabor bastante forte. Nestas situações devemos mesmo esquecermos de colocar o sal. E vão ver que ninguém repara lá em casa. Mas não se pode abusar muito do açafrão, porque torna-se enjoativo. Exatamente, temos que ter cuidado e também é uma questão de fazer a experiência e depois provavelmente já temos essa sensibilidade, já vamos ajustando a quantidade que colocamos. É, o ideal é colocar pouca quantidade e ir sempre provando, porque tem um sabor muito, dá logo um sabor muito forte à própria refeição. E o caril também é afrodisíaco. O caril já não tem esta fama de afrodisíaco, mas também será uma ótima opção para quem quer realmente reduzir na quantidade de sal. Quem tem uma tensão mais alta, mesmo que esteja a tomar uma medicação, deve sempre ter o cuidado de reduzir na quantidade de sal que utiliza na cozinha, porque nós, já nos próprios alimentos que vamos comprando, eles têm grandes percentagens e quantidades de sal. Mesmo bolachas, portanto, tudo que sejam alimentos processados têm normalmente uma adição de sal e hoje em dia sabe-se que em muitos deles uma adição exagerada. Portanto, aquilo que pudermos reduzir em termos de adição na culinária, ótimo. E uma boa solução será optar por utilizar ervas aromáticas, especiarias, a combinação de várias. Não podemos ficar, e não devemos ficar apenas por uma. Portanto, utilizar ervas aromáticas e especiarias simultaneamente e conseguir aqui uma conjugação diferente em termos de sabor, porque vamos fazer com que o prato seja um prato diferente. Se calhar para quem vai provar vai sentir ali uma grande diferença. E depois, com todas estas combinações, conseguimos fazer com que não se sinta realmente aqui a falta do sal, que assim contribui para o aumento da tensão arterial. O que mais é que podemos acrescentar a esta? Já agora terminamos a lista, não é? Para quem está lá em casa a fazer a lista de compras da semana, podemos acrescentar também a amêndoa. Pronto, a amêndoa, ela é um fruto seco, é rica em gordura poliinsaturada. Tal como falamos anteriormente, os ácidos gordos essenciais que vão regular as prostaglandinas e, portanto, que são necessárias para as hormonas sexuais. É também rica em cálcio, em zinco, ácido fólico, vitamina B2, B3, vitamina E, que o torna, portanto, num alimento muito importante na prevenção da infertilidade e no fortalecimento, da libido. Uhum. Tem aqui um poder também muito bom para o coração, no sentido de reduzir o mau colesterol. Uhum. Agora, importante, porque este é um alimento, e aliás o atum também é um alimento, que ao possuir gordura e gordura poliinsaturada, contribui para, tem este efeito benéfico, portanto, a reduzir o colesterol, mas por outro lado, tem sempre gordura e esta gordura dá-nos calorias. Uhum. Para quem quer, por exemplo, perder peso, tem que ter aqui algum cuidado de não abusar deste tipo de alimentos. No outro dia assisti a um programa de televisão que tem a ver com estas questões de manter a forma, de ter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. E vi lá a fazerem uns muffins que tinham como ingrediente as amêndoas em substituição da gordura. Exatamente, pode sempre ser uma opção. Por exemplo, quando utilizamos a gordura que adicionamos na confecção de um bolo, podemos sempre optar por uma gordura vegetal. Utilizar, por exemplo, azeite num bolo, o sabor fica muito bom. Ou então optar por substituir alguma da quantidade. É, o projeto a substituir não era bem a substituição da farinha, mas para dar mais consistência. Para dar mais consistência. Sim, podemos utilizar, por exemplo, quando fazemos um bolo, se queremos dar-lhe algum sabor doce, reduzindo a quantidade de açúcar, podemos também optar por fazer um bolo que inclua fruta. Uhum. Ou um bolo que tenha também canela, baunilha, que são especiarias que vão dar o sabor doce, mas que por outro lado, e isto é um mito também, quem acha que a canela engorda ou a baunilha engorda, não engorda, porque não tem calorias, apesar que confere um sabor, portanto substitui o açúcar. Aí podemos reduzir no açúcar ao colocar fruta que tem o seu açúcar natural, a frutose, e ao colocar especiarias que vão dar um sabor doce, atribuir um sabor doce, mas sem estas calorias que não são nada necessárias do açúcar. Quando fizermos bolos com fruta, com canela, convém reduzir sempre um bocadinho. Ai, sim, do açúcar, exatamente. Ao colocar esses ingredientes. A canela é também afrodisíaca? Não. temperadinho, o cheiro. É bom, é ótimo. Eu acho o Aliás, fantástico. A canela, eu acho que podemos sempre fazer boas experiências com a canela, por exemplo, mesmo quando comemos fruta, se calhar quem sente que a fruta não é um alimento tão saboroso quanto isso, podemos promover o sabor da fruta com a canela para quem gosta, por exemplo. E o leite também. Não sei se já fez alguma vez a experiência, Fernanda. Deitar canela na fruta. Deitar canela na fruta, mas estava a pensar, diospiro. Não me estava a vir o diospiro agora à cabeça. O diospiro com canela. Fica muito bom. Normalmente feito na fruta, por exemplo, quiaço, no forno. Sim, se não é uma boa. Mas com diospiro fica ótimo. E falando de fruta, e já agora, para terminarmos a nossa lista, diospiro. Não é maracujá. O diospiro, mas é papaya. A papaya. E o maracujá. Dizem que maracujá é a fruta da paixão. Não há nada, não encontrei nada provado acerca disso. Encontrei em relação à papaya e também em relação à banana. Assim como amoras silvestres e framboesa. Portanto, em relação à papaya, ela também é rica em cálcio e em vitamina C. E vai estimular também o desempenho sexual. Tem também aqui um efeito antioxidante por ter vitamina C. E devemos mesmo aproveitar as sementes escuras da papaya, porque elas também possuem a tal gordura, que será uma boa gordura, uma gordura essencial, que vai promover também a produção das hormonas sexuais. A banana é rica em magnésio, não é? Toda a gente que faz atividade física sabe que a banana pode ser aqui um alimento muito importante para ajudar a nossa contração muscular, na produção de energia, e logo também tem aqui um efeito potenciador do desempenho sexual. Ela possui também triptofano e atua no equilíbrio de neurotransmissores a nível cerebral, portanto melhora, por outro lado, também o humor. O que é importante. Já que falou na banana para quem faz exercício físico, deve-se comer a banana antes do exercício ou depois? A banana é um bom alimento para comer tanto antes do exercício físico como depois, porque quando nós praticamos uma atividade física devemos preceder esta atividade com uma leve refeição constituída por hidratos de carbono, e deve ter uma combinação de hidratos de carbono simples e complexos. Por exemplo, quando nós comemos ou vamos lanchar, vamos supor, uma sandes, e vamos optar por um sumo de fruta, que é mais fácil digerir do que se optarmos por laticínios, e depois vamos comer a banana, que será um hidrato de carbono, que possui um hidrato de carbono simples, que nos vai apoiar depois a ter energia para o gasto que vamos ter enquanto praticamos a atividade física. Depois da atividade física, nós temos que repor as reservas de glicogênio que gastamos, porque gastamos sempre algumas durante a atividade que fizemos. E também aqui é importante ingerir alimentos que sejam ricos em hidratos de carbono simples, e portanto a banana será também aqui uma boa opção. Podemos optar por fazê-lo antes e depois. Aliás, até se fala muito da banana como um fruto dos desportistas, que é muito utilizado na prática, portanto, quem pratica atividade física. Pronto, já temos aqui uma grande lista de compras. Já toda a gente está com a lista de compras na mão para a semana, não é? Esta semana vai correr muito melhor. Um momento mais íntimo e que se quer sempre agradável. Há aqui uma longa lista: piripiri, banana, papaya, ostras, atum, enfim. Quem tem outra, já não é preciso viagras. Exatamente. E quem tem a experiência de outros alimentos que promovem realmente aqui esta nossa função, pode sempre também fazer uma participação e partilhar connosco. Estamos Queremos no, saber. No Facebook da Rádio 5 ou pelo 967607903, repito porque não saiu muito bem, 967607903. Hoje é segunda-feira, os nossos ouvintes estão um bocadinho preguiçosos, ou então se calhar é por eu estar aqui. Nunca sabes. Não, estão, acho que eles são inibidos. Estão a sentir a eu falta acho que eles da estão inibidos com o tema. Se calhar. Se calhar. Mas daqui a pouco vamos falar de outros temas. Podemos já deixar aqui a deixa, não acho podemos. Que sim, era ótimo. Vamos falar da laranja, do mito da laranja, de comermos de manhã, à noite ou à tarde. Sim, até porque há aquele ditado que diz: de laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata, não é? Pois, será que é verdade? Será que é? Será que não é? Participe, dê a sua opinião através do 967607903. Doutora Lisa Gomes Afonso está à espera de ouvir a sua opinião. Estou mesmo. Continuamos agora com música. Vamos fazer uma breve pausa e vamos então daqui a pouco falar da laranja. sol que depois te cerca, a travar os teus passos. Entre os séculos 13 e 15, os estaleiros do Porto e de Vila Nova de Gaia eram os mais importantes do país? Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Um programa infantil onde prometemos muita alegria, muita música e também sabedoria. Sim. Era uma vez na rádio. Isto é super mega fixe. Participa, participa, participa. Era uma vez na rádio, ao domingo às 2 da tarde. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Voltamos à conversa neste mini saia e salto alto com a doutora Lisa Gomes Afonso, nutricionista. Hoje estamos a falar de mitos alimentares, muitos, muitos mitos que há em torno, por exemplo, da laranja. Contamos com a sua participação através do Facebook da Rádio 5 ou através de mensagem pelo 96-760-7903. E um dos mitos que eu ouvi ao longo da minha infância foi sobre comer laranja à noite. Exato, é ou não perigoso? Muito se fala se realmente a laranja à noite se tem aqui alguma desvantagem ou não. Não é perigoso, é mito. Estamos aqui mesmo perante um mito. Aliás, até se crê que este mito tenha sido criado numa altura em que as pessoas roubavam as laranjas à noite dos quintais vizinhos e, portanto, criou-se um mito de que realmente poderia ser prejudicial para que não houvesse esta tendência de roubar a laranja à noite. A laranja é rica em vitamina C, que é um antioxidante e, portanto, quanto muito pode ter aqui um pequeno efeito ativador do metabolismo. De qualquer modo, aliás, e posso explicar porquê, porque o antioxidante vai ter aqui promover um aumento da pressão sanguínea e, portanto, tem um efeito estimulante. Mas nada que nos impeça de dormir, portanto, se tiver um efeito negativo, poderia ser por este efeito estimulante e, portanto, à noite nós não queremos ficar estimulados, mas queremos sim relaxar e descansar. De qualquer forma, não há nada provável em não termos de perda, de sono e paragem de digestão por este efeito. Podem continuar a consumir, é um ótimo alimento, mesmo que seja consumido numa fase final do dia. E depois há outras frutas, por exemplo, o pêssego, também dizem que não se pode beber água por cima do pêssego, nem tomar banho. Também muito se fala em relação à questão do pêssego não ter aqui, não ser uma boa conjugação quando bebemos água, mas nada está provado também em relação a esta conjugação. Portanto, podemos perfeitamente beber água e comer pêssego, porque ele não vai empedrar no estômago, como se diz. Em relação a tomar banho depois de uma refeição, tem mesmo a ver com a variação de temperatura. Se for uma temperatura semelhante à nossa temperatura corporal, no máximo dos máximos, não vai haver aqui nenhum problema, porque o efeito que poderia ter negativo na nossa digestão seria em termos de equilíbrio de temperatura. Portanto, termos aqui o maior trabalho, entre aspas, na nossa digestão, por termos que equilibrar a temperatura corporal. Se não for assim, não há problema nenhum. É correto dizer que temos sempre uma hora depois de uma refeição para tomar banho, desde que não seja... Eu até diria que o ideal até será no momento mais próximo a terminarmos a refeição. Sim, com uma temperatura que não varia muito em relação à nossa temperatura corporal. Exato, eu ia já agora introduzir o mito, porque já que falamos de laranja, aquela combinação da laranja e do leite. Do leite, exatamente. Exato. Também se fala que há aqui um efeito, portanto, de coalhar o leite, não é? Porque a laranja é ácida. Uhum. De qualquer forma, não podemos esquecer que não há nada mais ácido que o nosso estômago, porque ele tem o ácido clorídrico que vai... dissolver as gorduras e todos os alimentos, não é? E portanto, não há, se aqui não há um efeito negativo deste ácido do nosso estômago sobre o leite, também não haverá com certeza um efeito negativo da combinação de leite e de laranja. Aliás, sempre podemos fazer um batido de laranja, por exemplo. Podemos sempre fazer um batido de laranja e um gelado de laranja, não há problema nenhum. E aliás, é uma ótima combinação os laticínios com a vitamina C, porque a vitamina C vai promover a absorção de vitamina D e de cálcio, e portanto é aqui uma combinação que até pode ser muito interessante. Uhum. Esquecendo este efeito de coalhar, que realmente é mito, é uma combinação de alimentos que vai promover a biodisponibilidade de cálcio, portanto é ótimo. A partir de hoje estamos no verão e esta altura é ótima para comer melão e melancia. Mas há quem diga também que não se deve beber água por cima do melão. Aliás, o mito é melão, vinho bom, e melancia, água fria. Exatamente, até porque se diz muito que melancia com vinho vai ter um efeito também de pedra, portanto, no estômago, o que é errado. A melancia é um alimento muito rico em água, tem bastante fibra, tem vários nutrientes de grande interesse, e o efeito que o vinho tem no nosso estômago será um efeito em termos de variação do pH, que pode atrasar um bocadinho a nossa digestão, mas que nunca será suficiente para provocar aqui um efeito de pedra na melancia. Portanto, é mais uma vez um mito. Mais um. Mais frutas proibidas. Também falamos, por exemplo, não de frutas, mas na questão do leite à noite acalmar. É muita gente que dá aos seus filhos um copinho de leite para dormir melhor. Portanto, este efeito que poderia realmente ser real tem a ver com o triptofano que existe no leite, mas que nós encontramos também noutro tipo de alimentos, como por exemplo na carne. Este efeito do triptofano terá um efeito acalmante, mas que nunca será suficiente para nos provocar sono. Portanto, apesar de haver aqui uma base científica que pode fazer sentido, se acalma realmente, outros alimentos nada também acalmariam, porque também têm triptofano, por exemplo, a carne. Mas há quem não se dê muito bem com o leite à noite, porque acorda com azia. Sim, há quem não se dê muito bem com o leite, não é? Há pessoas que, e é uma grande percentagem, que tem a ver com a dificuldade em digerir a lactose, portanto, a intolerância à lactose. Quem não se dá bem com esta opção pode sempre optar por outro laticínio. Portanto, pode optar por iogurte, porque o iogurte já nos apresenta a lactose num estado mais digerido, digamos assim, vamos ter menos trabalho em fazê-lo. Ou, por exemplo, por um queijo, que seja um queijo magro, ou queijo fresco, requeijão, que serão boas opções. Leite de soja? Leite de soja, para quem tem intolerância à lactose, será uma boa opção, porque ela é enriquecida em cálcio. Portanto, não podemos esquecer que os laticínios são fundamentais por nos darem este aporte de cálcio e de vitamina D que nós muito necessitamos. Se não podemos consumir laticínios, temos então que fazer uma substituição por outros alimentos que são ricos em cálcio, e uma boa opção será o leite de soja, e hoje em dia já está amplamente difundido no nosso mercado. Portanto, já se vende em quase todos os supermercados, mesmo de marcas brancas. E já que falamos de laticínios, outra questão é: será a margarina mais saudável? Exatamente, pronto. Hoje em dia muito se fala da questão da margarina, até porque para quem tem, por exemplo, um colesterol elevado, deve fazer sempre uma opção por gorduras de origem vegetal, que não vão contribuir para o aumento de colesterol. Só que neste caso é errado, porque a margarina, se estivermos a falar de uma margarina que seja uma margarina mais dura, ela vai ter uma maior quantidade de gorduras hidrogenadas. Estas gorduras formam-se quando nós passamos uma gordura vegetal do seu estado líquido ao seu estado sólido. Portanto, e vai contribuir para a formação de trans, de ácidos gordos trans, que também têm aqui um mau efeito no colesterol. Portanto, o ideal é optar, se estamos a falar, por exemplo, de necessidade de ter um creme para barrar, é mesmo optar por um creme vegetal e ter o cuidado sempre, depois de ver, de fazer a leitura do rótulo, porque só mesmo o rótulo é que nos diz a verdade em relação ao alimento. Há sempre a tendência de confundir a margarina com o creme vegetal. Exatamente, há a tendência é para fazer esta confusão. Uma margarina dura que nós utilizamos na confecção em casa é muito diferente em termos de teor de trans, porque hoje em dia os cremes vegetais já são isentos de trans. Uhum. Portanto, e devemos fazer a opção, essa opção, e fazer sempre a confirmação no rótulo se realmente diz creme vegetal. Exatamente, se é creme vegetal e se tem ácidos gordos trans. Uhum. Portanto, no rótulo podemos fazer essa a pesquisa. Mas a margarina, mas a manteiga é tão saborosa. Principalmente se for assim, manteiga com sal, não é? E aí tem a conjugação, aquela bela conjugação que faz mal à saúde, mas que sabe bem, pois que é da gordura e do sal. Nem sempre podemos comer o que sabe bem, não é? E é prejudicial para a saúde. Exatamente. Temos que fazer escolhas, não é? E tem a ver muito com a quantidade que nós colocamos. Portanto, é importante que seja pão com manteiga e não manteiga com pão, um cheirinho de manteiga mesmo, se utilizamos manteiga, e com a frequência que o fazemos. Diariamente podemos optar por um creme vegetal e, se calhar, uma vez por semana, duas vezes por semana, optamos pela manteiga para termos, se calhar, um pequeno almoço ou um lanche diferente. E comer pão torrado ou pão simples com manteiga, porque há a ideia de que o pão torrado não engorda tanto. Não engorda tanto. É verdade. Também é mito. Porque quando nós torramos o pão... Eu acho que agora já estamos na parte em que os ouvintes me vão bater. Há bocado uma conversa estava a ser interessante. A doutora Lisa está... Eu estava a dar o reboçadinho para agora vir aqui dizer as verdades. Os nutricionistas têm esse efeito. É o nosso papel, não é? Pronto. Não, o pão torrado, quando nós torremos o pão, ele perde água. Uhum. Ele não perde calorias, portanto vai ser um pão que vai estar mais desidratado, digamos assim. Mas em termos de calorias, é mito. Elas estão lá na mesma. E é isso. Colocarmos manteiga em grande quantidade, vamos estar, se pensarmos assim, vou colocar, posso colocar um bocadinho mais de manteiga ou de geleia, porque até estou a comer um pão torrado, é errado. Uhum. Vai ter as mesmas calorias. Exato. E temos que na mesma ter cuidado com os acompanhamentos. E mesmo na escolha do pão, convém sempre escolher o pão mais escuro. Exatamente, é? Um pão mais escuro, um pão de mistura, um pão integral, que terá maior quantidade de fibra. Que efeito é que tem a fibra? A fibra tem vários efeitos em termos de saúde. Por um lado, por exemplo, para quem tem um colesterol elevado, a fibra vai aprisionar a gordura e vai impedir-nos de absorver uma percentagem dessa gordura e, portanto, tem aqui um efeito positivo. Em termos de saciedade, ela como retarda a nossa digestão, a digestão vai demorar um bocadinho mais a fazer-se e, portanto, vamos manter-nos saciados, ou seja, sem fome por mais tempo. Ela ajuda no funcionamento do intestino, portanto tem aqui um efeito também muito positivo para quem tem obstipação, dificuldade em ir à casa de banho. Portanto, é fundamental no que respeita a pão, que se opte por um pão integral ou um pão de mistura. Não podemos dizer o mesmo em relação às bolachas, isso eu já referi também noutros programas que fizemos agora nas últimas semanas, porque normalmente as bolachas, por terem maior quantidade de fibra, têm também uma maior adição de gordura para compensar no seu próprio processamento. Mas em relação ao pão, optar sempre por um pão que seja um pão integral ou um pão de mistura, que é ótimo. Nada de bolacha de água e sal. Bolacha de água e sal pode ser. Pode. Depende das quantidades também. Se estivermos a falar de bolachas Vieira, aquelas bolachas... Eu não, se calhar não devia dizer marcas, não é? Agora já disse. Agora já disse, já foi. Pronto, bolacha pequenina, de água e sal, exatamente. Acho que agora podemos fazer um contacto depois disto. Portanto, aquela bolacha mais pequenina de água e sal serão 8 bolachas a equivaler a um pão em termos de. Será semelhante. Uhum. Em termos de gordura, tem um bocadinho mais de gordura, tem realmente, e mais sal. Portanto, o ideal até será optar mesmo pelo pãozinho, é a opção mais saudável. Uhum. E qual é a sua opinião? Faça ou manifeste-a através do Facebook da Rádio 5 ou através de mensagem pelo 967607903. Continuamos a nossa conversa com a nossa nutricionista convidada, a doutora Lisa Gomes Afonso. deixar de fumar. Será que engorda? Engorda. Eu não tenho esse problema, mas também engordo com facilidade, não é? Mas não fumo. Pronto, não eu vou, fumo, eu vou dizer, nem nunca fumo. Pronto, que é ótimo, não é? Porque em termos de saúde, estamos muito mais protegidos se não fumarmos. Agora, quem deixa de fumar realmente vai à partida, se mantiver a alimentação que tem e a atividade física que faz, vai à partida ter um pequeno aumento de peso, pequeno ou grande, dependendo do cuidado que se tenha quando se larga realmente o tabaco. Porque aquilo que acontece é que quando nós fumamos, nós temos um agressor diário ao nosso metabolismo, portanto nós temos um metabolismo mais ativo. Logo, se deixamos este agressor, o nosso metabolismo fica mais descansadinho, assim, que bom. Mas já não tenho que me defender aqui deste agressor e, portanto, o metabolismo vai diminuir um pouquinho. E há então que ter mais cuidados com a alimentação. Exatamente. O ideal, quando nós tomamos esta decisão, que é uma ótima e difícil, eu acredito que sim, uma difícil decisão também, mas que muito beneficia a nossa saúde, se o cuidado que devemos ter, se calhar aqui até procurar alguém que nos dê apoio no sentido de regrarmos a nossa alimentação, conseguindo assim reduzir um pouco as calorias que ingerimos e comer de uma forma nutricionalmente adequada. E fazer exercício para expulsar as toxinas. E fazer exercício, até porque o exercício também vai substituir um pouco o vício do tabaco, digamos assim, pela produção de endorfina e, portanto, também poderá ser positivo fazer essa substituição. E porque também muitas vezes, sem falar só da questão do metabolismo, quando se deixa de fumar há uma tendência para ter a boca ocupada com alguma coisa. Ou se calhar, em vez de procurarmos aquele amigo que é o amigo de cigarro, vamos procurar outro amigo e podemos compensar com a comida. Portanto, o ideal será tentar manter a boca ocupada, mas com opções. Com uma chiclete, por exemplo. Uma chiclete sem açúcar, mas não abusar muito, porque elas também têm um efeito laxante se forem utilizadas em muita quantidade. E tentar optar, por exemplo, acho que sim que será uma ótima opção, compensar com atividade física aqui este vício, substituí-lo por um vício que seja mais saudável. E eu agora faço a pergunta ao contrário, porque eu sempre ouvi dizer também que fumar emagrece. Exatamente pelo mesmo motivo, mas não estamos aqui a incentivar ninguém a fumar. Atenção, que fique claro. Mas há uns anos atrás, emagrece, e principalmente faz... entre os jovens, muitos jovens, principalmente as jovens, começavam a fumar porque havia aquela ideia de que fumar emagrece. Fumar emagrece, portanto, por este motivo que já referimos, a questão de manter o nosso metabolismo mais ativo. Faz com que consumamos diariamente algumas calorias mais, mas não é um efeito por aí além, e tudo aquilo que o cigarro vai trazer de negativo à nossa saúde não compensa a perda de peso que conseguimos. Claro. Portanto, e meninas, é não é uma boa opção. Exatamente. É uma escolha negativa, que fica aqui bem claro. Fica aqui o conselho, não comece a fumar porque para vai emagrecer. Emagrecer. Não, porque isso é mau. É e mau. Agora, quem quer deixar de fumar, muito bem, força, mas tente sempre ter este cuidado, ter aqui alguma regra na alimentação, senão vai ter tendência para ganhar peso. E dormir pouco? Será que dormir pouco emagrece? Eu sempre ouvi dizer que dormir é meio sustento. Exatamente. E aqui, neste caso, faz sentido, porque quando nós dormimos pouco, apesar de, se calhar, muita gente achar, ora bem, se eu durmo pouco, então gasto mais energia ao longo do dia, não é? Porque eu vou encurtar ali aquele número de horas em que me mantenho parado. De qualquer forma, hoje em dia já muitos estudos se fazem nesta área, portanto, relacionando o sono com a nossa ingestão calórica e com o nosso estado nutricional. E aquilo que está provado é que quem dorme pouco, quem menos dorme, menos regulação tem em termos de apetite e tem tendência até a ter um peso mais desequilibrado para a sua altura. Portanto, dormir aquelas horinhas de sono que nós devemos dormir, 7 a 9 horas diárias, é fundamental também para equilibrarmos a nossa ingestão alimentar. Dormir pouco não emagrece. Eu gostava de saber quem é que hoje dorme muito. Exato, porque hoje em dia a nossa vida é tão atribulada, mas eu acho que é fundamental. Se nós conseguirmos, e eu digo isto, mas contra mim falo, às vezes em casa de ferreiros peito tal também, não é? Mas eu pois, digo isto, mas... Os nutricionistas também cometem pecados. Também, mas tudo em função da investigação. Pois. São os nossos estudos experimentais. Nós temos que experimentar para saber que faz mal. Pronto. Não quer dizer que. Portanto, é não, tudo mas em nome a doutora Lisa não é um mau exemplo. Não é. É uma nutricionista. Obrigada. Uma nutricionista em forma. Obrigada. Mas agora até me perdi. Agora com a ciologia até me perdi naquilo eu que estava a falar das tuas pesquisas. Na questão do sono. Do sono, exatamente. Dorme pouco, já vi. Estava não é? A falar que é fundamental. Muitas vezes não consigo dormir às 7 horas diárias. Não, até pelo contrário, porque é o contrário que o estudo nos pois comprova. Exatamente. Exato. Eu acho que muitas vezes nós temos é que conseguir gerir, por mais que não tenhamos tempo, tentar ao máximo ter a regra de dormir aquele número de horas, porque vamos conseguir ser muito mais eficazes durante o dia. Portanto, vamos pensar assim: se conseguirmos dormir aquele número de horas, se calhar conseguimos fazer todas as nossas tarefas diárias com muito mais eficácia. Eu, por exemplo, eu fico super mal-humorada se não dormir as minhas 7 horas. Portanto, isso já é uma grande motivação. Exato. Também para toda a gente lá em casa. Tem a ver respeitar muito as 7 horas de sono da Fernanda. Sem dúvida alguma, no humor, na nossa capacidade de raciocínio, portanto, sermos mais rápidos a raciocinar, a nossa memória, também esta questão do equilíbrio em termos de apetite, de ingestão alimentar, portanto, é fundamental e por todos os motivos. Uhum. Um dos grandes inimigos das dietas, principalmente no entre verão, vários. Que eu liga, não é? São os gelados. É verdade, depende também do gelado em questão e do número de gelados que nós comemos. Quais são os mais saudáveis? Os gelados que levam água, exatamente, açúcar, ou os que levam natas? Sem dúvida alguma que são gelados que levam água, portanto, chamado sorvete. O chamado sorvete ou gelado de gelo terá uma menor quantidade de calorias. Tudo que é um gelado com nata vai ter maior quantidade calórica e, portanto, devemos evitar. Isto tem a ver também com a quantidade. Portanto, se nós optarmos por comer uma bolinha de sorvete, provavelmente poucas calorias aqui vamos acrescer ao nosso dia alimentar. Agora, se optarmos por comer um daqueles gelados que tem 3 bolas de gelado com nata, mais o topping por cima, mais a bolachinha lá enfiada, porque depois fica bem. É claro, se juntarmos fruta, portanto, se for esta quantidade de gelado e de topping e de bolacha, a fruta tem ali muitos nutrientes bons, positivos, mas por outro lado vai acrescer também um bocadinho o valor calórico e não nos vai compensar aquilo que estamos a ingerir no resto do gelado. É claro que é fundamental, por exemplo, fazer, se fizermos essa opção, uma bolinha de gelado e misturarmos com fruta, já é ótimo. Ou, por exemplo, fazermos um gelado em casa, poderá ser uma boa opção, e aí sim incluirmos fruta. Há receitas de gelado que são realmente, em termos calóricos, já são pouco calóricas, têm pouca adição de gordura, pouca adição realmente de açúcar. E se colocarmos fruta, podemos conseguir o mesmo que falamos há pouco em relação ao bolo. Podemos conseguir uma redução calórica e termos aqui nutrientes que também são positivos. E aí, se calhar, comer um gelado com mais frequência e que nos traga menos malefícios, portanto, à nossa saúde. Uhum. Eu vou agora só pedir à doutora Lisa, uns segundinhos, claro, para fazermos assim só uma breve pausa e depois iremos responder a mais uma questão, okay, que é beber água por cima do gelado, será ou não negativo? Dê a sua opinião pelo Facebook da Rádio 5 ou através de mensagem pelo 96-760-7906, aliás, 03. Mini saia e salto alto. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Sabia que a lancha poveira, tradicionalmente usada pelos pescadores da Pova de Varzim, é derivada do navio dragão dos Vikings? Pronto, tal como o prometido, foi rápido este intervalo. Estamos de volta para responder então à questão. Faz mal beber água por cima do gelado? Não faz mal, não, senhora. Podemos beber água por cima do gelado, que não vai ter aqui nenhum efeito negativo. Há também um mito do gelado parar a digestão. Uhum. Bem, também se pensa que este mito se tenha criado, tenha uma origem peculiar. que se tenha criado numa altura em que não havia dinheiro para comprar gelados aos filhotes depois das refeições. E, portanto, que era um bocadinho a desculpa, oh, filho, isto faz mal, que isso para a digestão. Uma forma de esbirras. Exatamente. Porque aquilo que acontece é que quando nós vamos ingerir um gelado, há uma redução, portanto, uma diminuição da temperatura, e logo vai haver uma menor libertação de ácido clorídrico no nosso estômago. Isto faz com que aumente o nosso tempo de digestão. E o mesmo acontece, por exemplo, se este gelado tiver nata, como é mais rico em gordura, vamos demorar mais tempo a fazer a digestão, vai atrasar o nosso processo digestivo. Agora, nada disto, e não está provado, não há nenhuma associação entre gelado e paragem de digestão, nem a qualquer, não está associada a qualquer sintoma que realmente seja grave. Ou seja, podemos ingerir o gelado depois da refeição, temos é que terem atenção que quando isto acontece realmente vamos fazer a digestão com maior lentidão, mais lentamente. Uhum. E há pouco quando estávamos no nosso pequeníssimo intervalo deu, por exemplo, a sugestão de um dia destes falarmos sobre o acne e sobre o chocolate. Exatamente. Não é um assunto que já falámos aqui do chocolate. Deixávamos aqui, se calhar, já a deixa. Exato. Para um programa vamos próximo. Criar aqui algum suspense em relação ao tema, não é? Consequências, e isto se calhar é importante para os nossos jovens, para, exatamente, para os rapazes, principalmente que estão a passar a fase da adolescência. Sim, que têm uma maior preocupação. Que têm que ter. Pronto, aquilo que acontece é que em relação à acne, e realmente isto está quase só um programa, os cuidados alimentares, uhum, que devemos ter para promover uma boa pele. Em relação ao acne, o acne é um processo inflamatório, portanto tem uma causa hormonal. Ou seja, não está provado uma associação entre o consumo do chocolate e o aparecimento de acne, porque teria que haver aqui algum efeito em termos hormonais que realmente provado não existe. Aquilo que acontece é que o chocolate é rico em gordura e, portanto, esta gordura vai tornar a nossa pele mais oleosa e vai levar ao aparecimento, ao maior aparecimento de borbulhas. Portanto, não está associado ao acne, que é uma doença inflamatória e que tem aqui uma causa hormonal, mas está associado sim ao aparecimento de borbulhas, porque torna a nossa pele mais oleosa. E, portanto, quem tem essa tendência, os nossos jovens e, portanto, os nossos adolescentes, que se calhar têm uma maior preocupação e uma maior tendência pela sua variação hormonal para ter borbulhas, realmente deve ter algum cuidado com o consumo de chocolate e optar por um chocolate que tenha uma maior quantidade de gordura. Mais uma vez digo, o chocolate preto, que é rico em antioxidantes e que tem maior percentagem de cacau, menor quantidade de açúcar e de gordura. Portanto, uhum, será uma boa opção. E mesmo assim, lá está, que o façam esporadicamente, não é um alimento para consumir diariamente. Uhum. Para quem não consegue passar sem um quadradinho de chocolate, convém sempre optar não pelo chocolate de leite, mas aquele mais, exatamente, claro, mas pelo o chocolate, preto. E depois tudo tem a ver com o tamanho sabroso do quadradinho. Isso já é o mais difícil. Mas há uma. Costuma-se dizer que é um vício o chocolate. Exatamente. É, pode-se tornar um vício. Eu outro dia falava com uma pessoa que me dizia que tinha deixado o vício do chocolate da mesma forma que um fumador deixa o vício do tabaco. Portanto, que não conseguia reduzir, não conseguia mesmo, que se tentasse reduzir, sabia que ia voltar a cair na tentação e se calhar comer uma tablete por dia de chocolate. E, portanto, como tinha um consumo muito frequente e em grande quantidade, o que aconteceu é que teve mesmo que chegar ali e dizer: eu vou deixar o chocolate, da mesma forma que um fumador diz: eu vou deixar o tabaco. Agora, aqui a vantagem de deixar o chocolate é o contrário de deixar de fumar. Se deixarmos o vício do chocolate, vamos emagrecer certamente. Se calhar quem tem esse vício, e é mesmo, é um vício, para muita gente é um vício, se calhar optar por fazer assim um desmame, entre aspas, tentar deixar de fumar, até já estou a confundir os vícios, deixar o chocolate por um mês. Isso é um desmame que eu vou ter que fazer a alguém lá em casa, que só tem 2 anos e já é viciado em chocolate. Ah, é muito mais fácil fazê-lo agora do que esperar por mais tarde, sem dúvida. Muito bem, doutora Lisa, foi um prazer estar consigo. Ah, igualmente, muito obrigada. Foi a primeira convite, vez que estivemos vez juntas neste mini-saia salto alto. Muito obrigada pelos teus conselhos. Eu é que agradeço, foi falamos um gosto de muita coisa. Pois aqui falamos dos alimentos afrodisíacos, falamos de mitos em torno do consumo de frutas, como a laranja. Exatamente, combinação. refeição, de alimento. Exatamente. O laranja com misturado com o leite, se a margarina é ou não mais saudável que a manteiga, enfim, muitas coisas. Esperamos que tenhamos sido úteis. Exatamente, né? Que os nossos ouvintes estejam mais esclarecidos e que tenham aí uma boa lista de compras para tornar esta semana mais agradável. Não é só esperar pelo dia dos namorados, não é? Afinal de contas, fevereiro ainda está muito distante. Exatamente, e agora com o calor e tudo, o verão está aí, enfim, também o calor se torna afrodisíaco. Exato, sem dúvida. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio.